1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, if unable, 1-2-5-4-5, episode 1-5-8. Boa noite, obrigado. Boa noite. One 805, contact now receive center 126.85. If unable, 125.45. 126.85, 125.45. Thank you, good night. Controle, gol 17 no quadro, cruza 2000, Naron. Gol 17 no quadro, contato radar na decolagem, sul para nível 230 na saída, Aron, transição Melim. Aron, Melim, para 230, poderia coordenar nível 170 como final, Fé? Tô sem nível 170. Afirmo. Aguardo. Na escuta, obrigado. No 4, autorizado nível 170. 170 aprovado, muito obrigado, senhor. Salvador, boa noite, Gol 606. Gol 1606, boa noite, contato radar da decolagem, sul para nível 350 na saída Aron, transição Melim. Aron, Melim 350, exatamente. Gol 1714, passando nível 125, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Trolley, boa noite, Gol 1896. Gol 1896, boa noite, contato radar da colagem, sul para nível 370 na saída Aron, transição Melim. Aron, Melim 370, boa noite, 96. Gol 1606, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2085254, boa noite, Gol 1606. 125 45. 45, obrigado. 1896, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 1245, obrigado, boa noite. Boa noite. noite, web 6746, passa 190 para 150, transfere. Web Jack 6746, aciona identificação, desça para nível 040 na chegada Karen, ajuste altímetro no 014. 10014, 4000 pés, 6746.